AVL Cast, o primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2, começa agora com muita informação e diversão. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos ao AVL Cast, o primeiro podcast brasileiro semanal de Team Fortress 2. Vamos começar, eu sou Stratofarius. You are a coward and a scoundrel. E hoje estamos aqui com, sim, o retorno do grande Pidron. Eu voltei agora pra ficar. É uma sim, e também temos aqui os samurais. Ripper, you little! Que foi comprar pão. Isso mesmo. O Altair. Your guns are for babies! Prazer, de novo, pela terceira vez de substituto. E o Loribol. I'll put it in my trophy room with the others. Eu. É, que voltou. Conhecido como Pedopir. Pedopir. Ah, vai se ferrar. Não sei essas piadas aqui. Não aceitem dor de Loribol. Ai, ai, ai, ai, ai. Bom. Continuando, vamos agora para a nossa primeira sessão, uma sessão muito famosa e muito amada. E então, o que você fez nessa semana? E aí, o que você fez essa semana? Oi, ai, o que você fez? Tá bom, eu fiz... Nossa, mudei, rápido. Certo. Eu fiz praticamente nada, porque a minha semana inteira foi feriado. Foi um grande feriado. Sério? Que cagado. Eu sei. E o que você fez, Pedroca? Eu sofri na minha mudança, fiquei uma semana sem internet. Porra. Foi triste. Mas como eu tinha jogo single player pra zerar, não foi tão ruim. Ah, minha namorada veio pra Salvador sem eu saber, me fez uma surpresa. Foi legal. Olha que vida social aqui. Eu tenho vida social, porque é. Enfim, agora, Lollipop, o que você fez essa semana? Nada. Uau, nada. Que semana produtiva. Muito. Ah, agora, deixa eu mandar pelo por último pra ver se ele volta. É a segunda vez que o Lollipop fala que não fez nada, né? Eu pergunto. Não, mentira, Lollipop. Eu sei que você tá escondendo as coisas obscuras que você faz. Ué, não tem nada pra fazer. Eu sei que você faz outras coisas. Ué, na primeira... Eu não tem nada pra fazer, meu filho. Na primeira vez nada. Que eu... Na cara, primeira... tu tem laptop com internet de 20 gigas de velocidade daqui a pouco. Nossa, nem tanto, né? Putz. Também, né? Da última vez que a gente perguntou pra ele o que ele fez essa semana, todo mundo falou... Dane-se. Agora sou eu, minha vez. Bom, eu, nessa semana, fui obrigado pelo Kakashi a jogar um joguinho chamado Ozo. Quê? Foi obrigado pelo Kakashi a jogar um joguinho chamado Ozo. Joguei... LOL com o Samurai. É, Ozo. Eu joguei City XL, joguei em cidade. Dormi. Fapou. Morri também. Não, fapei não. Essa semana não pude. Não tinha chance. Genial essa semana. Cara, cheia de emoção. A vida da Altair se resume a jogar joguinhos obrigados por outras pessoas. Só que é. Não. Não, o Kakashi insistiu, mas eu gostei do joguinho, sim. E também só jogo o jogo porque tem alguém pra jogar, pô. Não tem graça jogar sozinho. Basicamente, minha semana foi arrumar a internet, sim, os ports da internet e ficar jogando Torro. Basicamente. Aí, Lollipop. Tá aí, melhorou, medo. Poxa. Bom, então agora vamos pra primeira interação com o chat, ao vivo, e vamos perguntar, Lollipop é sem vida? E temos 4 votos para LOL, ele não tem vida. E temos 1 voto para Eu amo Lollipop. E foi isso. Agora, fala a sua semana. Fala, Samurai. E aí, como é que foi a sua semana? Pô, minha semana foi como sempre. Você comprou pão, pelo menos, essa semana. Comprou pão. É, obrigado. Pão. Pão, jogou LOL. Comprou pão pra mim? LOL. Não, cara, só pra mim. Não. Vai comprar pão, seu vagabundo. Mas é ter que ir de bicicleta, é um pouquinho longe. Tô com preguiça. Foda-se, você acha que eu ligo? Sei lá. Mas eu vou fazer o quê? Meter o pão no driver lá? Sex. Pô, eu acho que vai dar digitalizado. Ok, vamos agora passar para a sessão notícias. Notícias. É a única notícia que temos. A única notícia que temos hoje é que a Valve recentemente falou que as regras do Xbox Live são um saco. E nós sabemos isso por quê? Porque a Microsoft fala pro... obriga as pessoas, a Valve, a cobrar pela DLC deles. Então enquanto a gente não paga nada, o pessoal do Xbox lá tem que pagar, o que é muito triste. É, é muito chato. Legal. É. Isto é muito triste. Mas você acha que... Mas qual a razão de eles cobrarem? Porque, cara, eu sei que simplesmente ele quer dinheiro, isso é meio óbvio. Dinheiro! Microsoft é mercenário. Microsoft é mercenário. Microsoft tá virando mais mercenário do que já é, pronto. Não, Pedroca, todas as empresas são mercenárias, a Valve que é menos. Não. Tem um nível de mercenarismo. Se tu vê a Capcom e a Namco, são totalmente mercenários. Qualquer coisa... Não, cobra aí, porque eles vão pagar essa porra. A Valve poderia muito bem ser assim. Mas a Valve não é, cara. Começar a cobrar, que o geral ia mas pegar. Ó, você sabe que é impossível não ter uma empresa mercenária, mas a menos de todas é a Valve. Em segundo lugar, pra mim, eu acho que é a Blizzard. É o quê? O quê? Blizzard. A segunda mesmo mercenário. Blizzard, Warcraft, World of Warcraft, Starcraft, Diablo. Essa é cultura. O que eles têm com o DLC? Eles dão de graça? Eles não têm DLC. Não? Não, por isso que não é mercenária. Eles não fazem nada pra pagar. Expansão de jogo, cara. No caso, Microsoft... Mas, por exemplo, a Blizzard... Tem jogos que já tem 10 anos de vida e eles continuam dando upgrades de graça pro jogo. Oh. Constantemente. Parabéns! Valve também faz o mesmo! Né? Então, por isso que Valve também não é mercenária. Valve é muito foda. Por isso que eu botei a Valve em primeiro lugar, porra, Strato. Qual é? É. Tanto que a BioWare é mercenária, né? BioWare? O quê? Activision é mercenária. Activision, não, é? Eu sei. Não, eu tô perguntando, a BioWare que faz botar... Mass Effect 1, fez Mass Effect 2, é mercenário. Mas o... Altair, a BioWare não é... É só uma companhia que cria jogos. Quem normalmente se encarga do preço são as publishers. É, isso aí, mano. Então é a Activision que tá, deve estar tá vendendo esse jogo. Então por que o negócio da Valve é de graça se eles são publicados pela Electronic Arts? Pelo quê? Os jogos deles são publicados embaixo da Electronic Arts. Não, eu nunca vi. Isso aí é que eles distribuem... foda-se, em outro lugar. Pois aqui no Brasil mesmo, o seu CD de Orange Box, Team Fortress 2, que vende nas lojas, é da EA Games. Isso é ridículo. Olha só, The Fortnite 2, é feito pela EA Games, EA Games. Ah, sim, é feito pela sua companhia chamada Valve. EA Games, EA Games, EA Games, EA Games, EA Games. EA Games. EA Games é uma merda. E também tem esse rumor de que a... EA Games é uma merda, mas as produtoras deles são boas. É, isso é verdade. Eu odeio EA Games por motivos pessoais que eu não vou explicar aqui. Então tá, também tem esse rumor de que a Valve parou de ficar com a EA Games, né? Eles... Também tem a Sierra. A Sierra é o que? A Sierra era a distribuidora da Valve, eu acho que bem no começo, bem Half-Life. É, Half-Life 1, cara, eu lembro. Eu lembro daquela Sierra. Eu lembro quando eu era pequeno, jogava esse negócio da Sierra, cara. Eu lembro. Eu abria meu CS 1.4, tinha lá, Sierra. Era legal. Só CS 1.5, velho. Que saudade. Sierra já foi pro espaço, né? Mas o Pedroca, serinho, o World in Convert não é um jogo muito novo não, cara. A Sierra realmente distribuiu esse jogo. A expansão do ano passado. Nunca mais ouvi falar. Mas eu só ouvi falar da Sierra no World in Conflict, só isso. Olha só que legal. A gente fez uma enquete agora no chat perguntando pro pessoal... Se a Valve tivesse separado da EA Games, eles votaram não. Não. Isso é por causa que eles são famosos, a EA Games. Mas a Valve também é famosa. Menos. Menos, a Valve é conhecida por todos os PC gamers. Bom, eu sei que não todos. Acho que a gente já falou no último podcast. Deixa eu falar, meu Deus. Não, vai, já fala. Já devemos ter falado isso no podcast sobre aquela votação que fizeram, o melhor developer do ano. Mas foi zoado, como o Sato falou, não foi? Qual? Aquela que teve todas as empresas que até a Infinity Ward perdeu para aquela que produzia jogos de Facebook. Continuando. Que coisa dessa de enquete estão falando? Eu não lembro nenhuma que a Infinity Ward perdeu pra... Ah... Depois eu passo. Depois. Pô, eu não sei o que estão falando. Hidroca, abaixa o som no seu microfone, pelo amor de Deus. Porra, tá no 17. Abaixa. Mas mais. Foi... Ah... Eu lembro que até aí, no final melhor. Foi... No final pronto. Foi BioWare no... contra tá bom, a Valve. Tá bom. Tá feliz. Obrigado. A final foi contra quem? BioWare contra Valve. E a Valve ganhou. Que a Valve é muito foda. Ah, sim. Voltando a falar da Sierra. Eu acho que a Sierra se acabou-se. Porque eu escrevi aqui Sierra no Google e apareceu Sierra Móveis. Quê? Bem, Sierra Móveis, cara. Sierra. Falando em Sierra, que é meio desconhecido e acabou. Vocês viram a notícia que o Duke Nukem Forever voltou à produção? É verdade. Muito foi bom. A Gearbox jogo, que pegou. É verdade. Foi a Gearbox que pegou. A Gearbox, sabe? Borderlands. Gearbox. Sim, eu sei. Eu acho que a Gearbox, elas também foram responsáveis pelo Opposing Force, não foi? A expansão de Half-Life, Opposing Force. Não, elas foram... Elas fizeram... Não sei. Ah, aqui, ó. Eu descobri o que aconteceu com a Sierra. O quê? Em 2008, a Sierra se juntou com a Vivendi Universal Games. E mais tarde, eles entraram para a Activision, para fazer a Activision Blizzard. Só que depois, a Activision fechou a Sierra para vender no futuro. Possivelmente. Mas fecharam. Ou seja, filhos da puta, como sempre. A Sierra fechou. Mas é o quê? Bom, essa foi a nossa discussão de notícias, e hoje vamos ter um novo segmento, um segmento super novo, super foda, e que nós vamos chamar de... As Classes. As Classes. Em alguns episódios, as classes. Nós iremos estar discutindo sobre as classes de Team Fortress 2. As classes de Team Fortress 2, se você pergunta pra mim? Sim, as classes de Team Fortress 2. Justamente... Ui! E vamos começar hoje pela classe que todo mundo gosta, que todo mundo conhece, o Scout. Eu detesto o Scout. Todo mundo gosta? Vamos por partes. Começando com informações gerais sobre o Scout. O Scout, ele é a primeira classe que você pode escolher para jogar na tela de seleção. Ela é a primeira classe acho que é ofensiva. É ofensiva. Como vocês sabem dos rumores que quando você abre uma votação, todo mundo aperta 1, por isso que tem uma porrada de Scout por aí andando aí. Isso mesmo. A vida do Scout é de 125, 110 com o Sandman, 135 com o Médico, e ele é o mais rápido do jogo inteiro. 135 é o pulo duplo. Pulo triplo com Forcionator. Informações sobre o personagem, ele veio de Boston, Estados Unidos. O trabalho dele é recuperar tipo, as coisas rápidas, atacar rápido, ir por trás, tudo mais. Ele fuma crack. Pula na sua cabeça também. Pula na sua cabeça. E aqui tá a descrição dele. O mais jovem de 8 crianças do sul do Boston, o Scout aprendeu bem cedo como resolver os problemas com seus punhos. Com 7 irmãos mais velhos, as lutas eram, sei lá, muito difíceis de ele lutar com armas. Então ele descobriu que ele podia simplesmente lutar numa distância entre ele e seu punho, entende? Uma distância pequena, tanto que ele se especializa em combate próximo. Melee. Só que fica rodando no cara com a arma e fica atirando e não é atingido, ou seja... Isso mesmo. Outra coisa, voltando a falar aqui, tem gente que tá falando que Soldier com Equalizer é mais rápido que o Scout. Gente, a velocidade básica do Soldier não é a do Equalizer, tá? A gente tá falando do básico. Do básico mesmo. Soldier com o Divido Equalizer não é a velocidade normal dele, a normal é 80%. sem falar que, tipo, o Soldier vai ser falado no próximo episódio. Né? Que é a segunda Scout. Classe. Que é a segunda Scout classe. Scout que faz boquete, troca de cara. A voz do Scout, a voz dele vem de Nathan Vetterlein. Natalie, é um homem, uma mulher. Nathan Vetterlein. A mãe do Scout Azul tem uma relação com o Spy Vermelho. O Scout, ele é uma das únicas classes que tem o emblema na roupa dele. A outra não sendo... tem, né? Tem sim. A outra sendo na mala dele, não é? Ele não tem emblema. Não tem. Tem. Ele é um que não tem. Ele e o Spy não tem emblema. E a arma mais conhecida do Scout é o seu bastão. E a frase mais conhecida do Scout... Bonk. É a frase bonk. Vamos começar falando, bonk. Perguntando pra a cada frase que eu pensava que mais conheço é Rainbows Make Me Cry. Isso é do Spy. É. Isso é do Spy. Ah. É, do Spy. Que pena. Isso. Preto. Enfim, e também os. O. Como é que fala? O. Aqui, acho que isso aqui é falar. I'm fully charged. Continuando. Não, isso é do médico. Continuando. Vamos começar, já que esse segmento novo, vamos introduzir cada parte do segmento pra vocês. A primeira parte, que foi essa agora, falamos sobre coisas tipo gerais sobre o personagem, nome, o cara que faz a voz e tudo mais. E agora vamos falar, cada apresentador vai falar a sua experiência com o Scout. Quanto joga com o Scout, se Scout é a sua classe favorita, como começou a jogar com o Scout. Então vou começar. Começando com o Strato. Começando com o Strato. Bom, eu nunca joguei muito com Scout. Na verdade, eu acho que a primeira classe que você vai, quando você entra no Fortes 2, a primeira classe que você vai tentar é o Scout, porque ele é mais rápido, né? Porque todo mundo aperta 1. Isso, todo mundo aperta. E acontece que o Scout, pra mim, ele é meio aquele cara que quando você não tem nada pra fazer, você sabe que seu time tá perdendo, ele precisa de avançar. Então eu falo, vou de Scout, né? Eu vou de Scout simplesmente pra ajudar meu time. Eu não entro de Scout pra jogar Scout, eu jogo engenheiro. Eu me descaldo pra jogar, pra ajudar meu time. Só isso. Certo. E você, Lollyball? Quê? Porra! Sua experiência com Scout. Cara, eu nunca jogo de Scout. É mais pra for fun mesmo. Então escreve. Nunca jogo de Scout. Não fala o quê? Eu jogo de Scout. Então, porque ele usa droga. Tá bom. Alta aí. Basicamente. Teve um tempo que eu joguei de Scout, cara. Eu jogava bem, só que... Começou a perder a graça, não gostava. Depois eu vi que o Scout era um filho da puta, blá blá blá. Aí depois comecei a passar a jogar de outra classe. Você, Samurai. Hã? Você. Ah, tá. Eu só jogo Scout mesmo for fun, tipo, eu não tenho nada pra fazer, o meu time tá vencendo. Vou jogar de Scout só pra zoar. Scout é que... O Johnny próprio, que tá no chat agora, falou a frase que define Scout. Adoro jogar, odeio jogar contra. Porque Scout é aquela classe, né, que você tá andando com o Heavy, você fala, nossa, tô matando todo mundo, vem Scout atrás de você e te mata. É um saco fazer... A gente tá passando... Bom, Scout é até um pouco divertido, mas eu acho muito normal. Eu não curto muito. E eu odeio eles são muito chatos. Eles são pestes. Mais algumas informações sobre Scout. Scout também é famoso por causa de suas sobre Scout Rush, que são múltiplos rushando em direção ao time inimigo. Também o Scout é conhecido como a classe mais irritante do mundo, porque nos vídeos feitos sobre Scout, ele é constantemente... Ele é sempre mostrado como um cara que fica betindo. Ele é dispenser here, ele é dispenser here, ele é dispenser here. Ele é um filho da puta, pronto. É, literalmente filho da puta. O Scout tem dois. Literalmente. O Scout tem apenas um tal skill, que é com seu Sandman. Que ele pega o Sandman e acerta com um taco de beisebol. O Sandman é um taco de beisebol. É, só que tem um taco de beisebol de madeira. Eu não entendo porque quando você bate com o Sandman faz um som diferente do que clink. É muito estranho o som. Continuando. Mais uma prova que a Valve é preguiçosa. Mas aqui, outra coisa. Não, se eles fizeram um som diferente, como é que a Valve é preguiçosa? É, mas assim, dizendo aqui, uma coisa não, que o Sandman tem o mesmo som do negócio de alumínio. Não tem, não. Não tem, não. Não tem? Antes não, tinha. Não tem. Não tem. Antes não tinha. Não tinha. Desde o começo o som era diferente. Não lembro disso. Certo, o samurai precisa arrumar os fones de ouvido dele. E agora dizendo, uma coisa que já me contaram é que o Scout, como ele foi feito pela Valve, tem uma personalidade irritante. E... porque ele é um filho da puta, vocês já falaram. E algumas pessoas já me falaram que quem joga realmente de Scout é chato que nem ele. Não deve ser coisa verdadeira, mas é uma coisa que já me contaram. É interessante. Bom, agora vamos para a próxima parte do Scout, que vamos discutir as suas armas. E cada apresentador vai falar um pouco sobre cada arma do Scout. Eu vou começar falando das armas normais do Scout. Aquelas que você ganha que ele tinha antes da update. Elas são a Scattergun, a pistola e o taco de beisebol. Vanilla Scout. Vanilla Scout. Alguma coisa pra falar sobre ele? Não. Não, eu acho essas armas as mais equilibradas do Scout. As melhores. É um básico. É o básico do básico do básico, porque é o básico que você começa. Pessoalmente, acho a Scattergun melhor do que a Force Nature. A Force of Nature, quem sabe jogar com ela... Assim, se você a gente tá falando das armas normais. Você já tá mudando de assunto. Calma. Não, tô mudando. Bom, eu acho que a arma mais útil dessas do Scout é a pistola. Muita gente fala que a pistola é inútil, mas se você pensar por um segundo, imagina você estar escondido como Scout lá naquele canto e começar a pistolar uma Sentry. Você pode destruir a Sentry se o engenheiro não tá prestando atenção pra você. Gostei desse verbo pistolar. Hã? Gostei desse verbo pistolar. Pistolar. É o verbo. E a pistola não é ruim, não. A pistola é... Eu gosto não, dela. Eu gosto ela dela. É boa, cara. Eu admito que ela é boa. Não, a pistola é boa. Eu nunca achei ela ruim. Uma coisa que eu acho retardada é aqueles scouts que saem correndo com você com o taco de beisebol tentando te matar. Eu acho retardado isso. É legal. Eu faço isso de vez em quando. Não tem problema. Na verdade, eu adoro, porque eles são frag fácil. Os caras vêm com o taco, eu vou matar você com a batida do taco, porque eu sou foda e morre. Tá bom. Ai. Eu já matei você assim, Pedroca. Foi muito engraçado. Ah, mas Pedroca, tu é pyro também, né, cacete? Ah, agora, qualquer classe pode matar um scout assim. Até spy. Dá dois tiros de revólver, ele morre. Não, spy não. Spy não. Depende da nubice, cara. Tudo depende da nubice. Até um pyro, que é a melhor classe de curto combate assim, pode morrer com um scout. Claro, né? Bom, passando para agora, para as armas que ele ganhou. Alguém fala pro Chiquete que o Luger Moth e pistola dá o mesmo dano, por favor. Dá o mesmo dano. Que? É só uma skin diferente, mas tudo bem. É só uma skin diferente, não tem nada diferente a pistola da Luger Moth. Bom, vamos agora falar das armas que o Scout ganhou na sua Scout Update. Jojone é surdo, mas tudo bem, continue. Que ele ganhou na sua Scout Update. Isso foi uma grande informação. Ótimo, obrigado. Mas Scout Update ganhou três armas. A Force Nature, que é famosa por seu efeito de mandar as pessoas voando pra trás, quando elas acertam. A Bonk Atomic Punch, que faz o usuário ficar invencível. Todos os danos que são feitos contra ele é invencível. E depois que o Bonk acaba, ele tipo fica meio lerdo. E ele não pode atacar enquanto invencível. O update atual tirou isso. Tirou? Agora... Ele não fica mais lerdo, ele fica normal. Mas tem uma barrinha pra recarregar a Bonk. Tá. Bom. Depois, e temos também o Sandman, que ele joga uma bola de beisebol, que pode fazer o inimigo ser paralisado. Hoje já foi bem nerfada, mas tudo bem. Mas a gente já teve uma discussão sobre o Sandman no episódio passado, então... Não, eu vou falar de novo sobre o Sandman, por causa que eu preciso falar aqui. Não sei, o Sandman... Ele era uma arma boa, ele era uma arma fantástica... Muito legal, muito bem feita. Quando eu peguei o Sandman pela primeira vez, eu pensei, nossa, quantas coisas eu posso fazer com isso? Mas aí eles nerfaram. Não sei. Vocês querem culpar alguém? Culpem os malditos competitivos. Já sabemos disso. Os competitivos é culpa deles. Primeiro que vocês sabem, já que quando você matava os caras, você acertava a bola de beisebol em alguém... Você paralisava qualquer pessoa. Paralisava, ela ficava parada, não podia atacar nem nada. E podia ser até Uber. Aí virou que quando ele se jogava, você não podia mais paralisar o Uber, só que ele ainda paralisava. Agora você joga e dependendo da sua distância, ou ele paralisa, ou ele vira naquela animação que ele pode sair correndo. Qual é a utilidade disso? Em terceira pessoa, hein? Em terceira pessoa ainda. Aquela animação que quando toca, quando ele leva o susto. Qual é a utilidade disso? É, eu não vou discutir do Sandman, que eu não uso ele direito, e a gente já discute sobre ele. Não, o Sandman ainda tem sua utilidade, mas... É, tem coisas melhores. Tipo, médico, o Heavy tá com o Uber... Não tá com... Esqueci disso. É, realmente, bom, o Sandman... agora falando da... Falando da Força Nature, a minha opinião sobre a Força Nature é que ela é ridícula pra mim. Porque pra mim, Scout tem que dar mid-shot. E a Força Nature empurra o cara pra longe de você. Eu acho isso meio que what the fuck. Não, mas... a Força Nature é boa, mas pra certas ocasiões. E também pra caras que realmente sabem usar ela. Não, eu sei, mas isso aí... Mas a Força Nature em dois tiros faz mais do que seis tiros da Skartegan. É, eu acho Skartegan muito mais útil, mas cada scout com seu negócio, eu não jogo de scout pra opinar isso, então... Cada scout em seu lugar. É verdade. Porra. É isso aí. O scout é uma classe muito depende de quem tá jogando. Você pode jogar com scout, pegar ele da parte, tipo, chegar correndo e pegar intel e rushar e fugir e distrair o time. Ou você pode simplesmente fazer aquele cara que entra na base, distrai o time e pega os caras de surpresa. Que é isso que o Scout é? O Scout é uma classe ofensiva. O objetivo do Scout vai ficar parado esperando que um cara chegue pra ele poder bater com o bastão dele. É chegar e atacar eles na cara, fuder com eles de cara. É, Scout é o mais ofensivo que tem do jogo, isso aí é fato. Eu discordo, talvez até o Pyro é mais ofensivo que ele. Não, mas o Scout é mais rápido. Tem mais não, habilidade. mas aí estamos falando de jeitos diferentes de ser ofensivo. Então, agora eu vou falar do Bonk. O Bonk é legal, é divertido, eu gosto dele. Bonk é só pra fugir e pra correr bonk, pra entrar. O Bonk é meio aquela classe, aquela arma que você... Ficou meio inútil depois que apareceu uma nova arma. Agora vamos falar das armas extras do Scout, que foi a Crit... Ah, não. Foi a Criticola. E a Criticola era... Ela foi uma arma introduzida bem do nada, que ela... Era a mesma coisa que o Bonk, só que todos os efeitos... Toda vez que você atacava com a Criticola, que agora você pode atacar, os ataques eram mini-crits, que foram introduzidos. Mas tu leva... Em compensação, você toma mini-crits. Isso, você também toma mini-crits. E é meio aquele negócio, sabe, que a Valve faz, que é você ter o ataque bom, mas você ao mesmo tempo ter uma defesa fraca. Dano e uma defesa fraca. Você troca um ataque bom por uma defesa fraca. Bom, mas lembrando que isso não é RPG, então. Você ganha mais dano e você leva mais dano, pronto. É meio que uma troca. Mas eu acho que foi uma invenção do nada, porque eu li em algum lugar, eu não lembro aonde, é que a Valve falou... Uma coisa do gênero que a Criticola foi em deck, eles tiveram no mesmo dia, e no mesmo dia já botaram no jogo. Porque foi uma coisa do nada que chegou assim. Que chagem tarde, Jojone, é o Criticola retardado. Meu Deus. Jojone, tu tá chapado? Vodka da Rússia? Putz. Animal. Sim, voltou na Criticola. Ela é divertida. Ninguém gosta dela. Vamos agora. Não, cara, tipo... Mas o Bonk ainda tem sua utilidade, pô. É. Utilidade fazer mínimo. Uma. O Bonk é. Muita gente acha que o Bonk é inútil, mas ele é. Ele tem suas utilidades. Então, se quiserem, eu posso pegar um vídeo que mostra isso pra você botar na descrição. Não, você pode fugir, tu pode ignorar as sentries, tu pode ser isca pras sentries pras outras classes matarem. Você pode usar ela pra. Não sei se muita gente usa, mas quando sua munição acabar, você tá fudido, você pode usar a Bonk pra ficar invencível e recarregar ao mesmo tempo. Que recarregar você não pode atacar. Bom, continuando, vou mostrar agora a próxima parte do nosso segmento, em que cada um vai dar uma dica, uma estratégia para o Will Scout. A minha dica, a minha estratégia é muito, muito simples. Vamos supor que você tá... Vou... Me dá um exemplo de um mapa. Por exemplo... Rusha. Não, Dust Bowl. Dust Bowl, bom exemplo. Vamos supor que seu time não consegue avançar. Cada vez sticks que ficam presos isso, lá. Isso funciona muito mesmo com Scout e com Spy. Porque assim, se você fazer com que todo mundo avance... Vamos supor que você tem dois times. E esse time aqui, o time azul, tá tá atacando muito o time vermelho, e eles estão sempre no mesmo lugar. Se você, como scout, como spy, conseguir sair da base e esperar que todo time inimigo esteja atacando o seu time, você pode facilmente ganhar ou pegar o ponto. Porque são esses mapas em assim, que o ponto é muito fácil pegado. Isso se chama... Como se chama? Eu não sei. Mas você pode fazer back isso cap, também com... Backcap. Você também pode fazer isso com o Spy. Principalmente com o Spy. No último parte do Dust Bowl, tá o time inimigo prensando contra o seu time. Você vai lá como Spy. Fica escondido no último ponto. E espera eles estarem atacando lá. Tira o socorro e pega o ponto. Isso funciona com o Scout e com o Spy. E funciona mesmo. E é muito útil. Essa é a minha dica, minha estratégia. Se chama Backcap. Tá, bom. Porra! Eu vou dar uma dica bem ridícula e sim, o senhor está ao direito. Atire andando. Pronto. Ué? Atire andando? Quem não faz isso? Não, eu já fiz scout atirando parado. Atire dando... Amigo meu. Além de atirar andando, fique dando voltas. Não seja previsível. Fica girando, dando side step. Porque pode parecer bem ridículo, mas eu já vi gente que fica parado mirando que scout pra ver se acerta o cara. Só a única classe que pode fazer isso pode ser o sniper ou quem sabe o heavy, mas ficar parado e atirar. Mas o scout, você é móvel, você não para, você anda, pula, desvia, chama atenção. Você é um filho da puta. Oh, resumiu. Próxima dica, vai lá, Samurai, sua dica. Bem, a dica que eu já falei, tem que ficar andando, mas também não seja previsível. Sempre faça andando de forma imprevisível, side strafe, voltando, pulando por volta do inimigo, só assim. O inimigo provavelmente vai ficar confuso de onde mirar e tu vai matar ele fácil. Boa dica, nunca pensei nisso, pra falar a verdade. Genial. Puta cara. Loribol, sua dica. Cara, eu não jogo de scout. Você tem nenhuma dica pra scout? Corre, taca a bolinha, atira e mata, basicamente. E captura o ponto. O problema é que ninguém aqui joga scout como classe principal, então ninguém tem lá uma dica lá muito decente. Isso é verdade. Quem poderia dar uma dica seria o Homer, só que o Homer saiu do podcast. Preto. Puta, que merda de jogo. O quê? Que jogo? Fudeu. Nossa. Como save game, velho. E droga, esse microfone tá uma merda. Então, tá aí alguma dica? Você antigamente era um alto scout lá, filho da puta. Scout. Não, uma dica de scout seria, como o Pidoca falou, você não pode parar de andar. Scout toda hora tem que estar se movendo, não importa. Não tem ninguém na sua frente, vai ter que estar se movendo toda hora, que pode estar um sniper a qualquer lugar, ter medo na sua cabeça. E quase é difícil você encontrar um sniper que acerta um scout andando, exceto o Lily, filho da puta, enfim. É só essa dica, você tem que, não pode parar, tem que sempre estar atirando, sempre perturbando os caras, não importa assim, a distância que você esteja dele. Ah, é a scattergun, o tiro é espalhado, dane-se, atira nele, pega a pistola, irrita ele. O scout, a característica do scout é irritar a pessoa. Você irrita ela a ponto de ela avançar. Eu lembrei de um dica útil, que eu juro que eu quase nunca vejo um scout fazendo. Isso que é a transição de armas. Porque mesmo de muito longe ou de média distância, o cara prefere atirar com a scatter do que com a pistola. Sendo que a pistola é mais útil dessa longa distância do que a scatter. A pistola é incrivelmente mais útil do que a scattergun. Até porque a scattergun é uma shotgun. Não, cara, sim, o problema é que... É por causa que mesmo assim, eu não, vejo vários... Você, mesmo, ó, a situação vários, é o seguinte. Calma aí, é o que eu vejo vários... vamos dizer, o scout tá do outro lado do mapa e ele poderia usar a pistola pra ter mais sucesso, só que ele continua atirando com a scatter. Eu não sei por quê. Só usem a pistola a mais, ela é útil, isso que eu tô dizendo. A pistola é fantástica, muita gente não usa a pistola. Ela pode destruir sentries. Ah, porra. Chega. Não, mas então, isso que eu queria falar. Você tem que, às vezes, se tiver um engenheiro no outro time, tem que guardar a pistola pra se você achar a sentry, mas não é que você consegue destruir ela. Isso. Bom, agora vamos passar para a parte outras coisas sobre o scout. Mais algumas informações interessantes. O cara que faz a voz do scout também fez a voz do Church Guy, no Left 4 Dead. Então é muito similar. Isso mesmo. O scout, ele é muito famoso por quebrar a quarta parede. Se alguém quer saber o que é a quarta parede, imagina um teatro Imagina toda aquela coisa, a parede, onde o, a caixa onde os atores ficam. A quarta parede é a caixa, é a parede entre os atores e você. Isso também funciona numa TV, entende? A parede, que tipo, é a tela da TV, é a quarta parede. Eu não e scout... Imagina o seguinte, imagina uma TV. Você tá vendo a TV e então você tá vendo alguém parado falando com outra pessoa. Se o cara do nada ele vira pra, tipo, pra câmera e fala alguma coisa, tipo, pro pessoal que tá vendo o programa, significa que ele tá quebrando a quarta parede. Que a quarta parede é a parede entre o ator e você. O scout é muito famoso fazer isso. Ele fala, vai lá, você tá nervoso, dá rage quit. Esse mapa não é grande o suficiente pra nós dois. Entendi. O scout, ele teve uma arma que foi tirada, chamada Nail Gun, em um trailer velho. Ele tava segurando essa arma, era pra ser uma... Era pra ser uma SMG, que era pro sniper, que virou depois a SMG do sniper. Pode passar depois? Basicamente, a Nail Gun virou uma SMG que aí depois foi dada pro sniper e o scout teve que se contentar com a pistola. Isso mesmo. Deixa que eu passo um pano aqui, não se preocupa. Eu lembro que no CFC a Nail Gun é pra todas as classes. É verdade. Eu lembro disso também. Vou tirar. O scout, ele é também conhecido pela sua semelhança ao vendedor de TV, Viz Offer, famoso pelo seu produto, como é que se chama? Shenwell. Isso. Depois que os jogadores notaram isso e falaram pra Valve, a Valve começou a incluir referências depois da Scout Update a essa semelhança. E aquele vídeo que o Scout faz do Slap Shop? Isso mesmo. Também tem esse vídeo. A gente vai linkar pra ele nas notas do show. Por longo tempo, o Scout tinha um bug que quando ele dava um pulo duplo, as suas pernas iam fazer uma coisa impossível. Iam basicamente encostar... virava um bacon. Isso. Bacon flutuante. Isso. Bacon. Em janeiro de 2010, a Valve ele fez um patch, lançou um patch que acabou com esse bug. Tchau, pernas de bacon, sentiremos saudades. Não! Que? Certo. Tanto faz. O Scout é a classe mais jovem do jogo. Por isso é a mais chato. O Scout é a única classe que a voz não muda quando ele fala alguma frase de Domination. Frases de Domination foram adicionadas nas updates das classes. Por exemplo, o Spy, a voz do Spy em uma frase de Domination fica muito mais, tipo, escura, muito mais grossa. De acordo com os quadrinhos do Jarate, que foram lançados na Sniper Spy Update, o Scout adora tacos. Tá o quê? Adora não. Tacos, isso mesmo. E cachorro quente. Isso. O Spy fala que o Scout é um virgem. E tem medo de arco-íris. Isso. E o Scout, o Pyro... O Scout, o Pyro e o Médico... E o Medic... Magic são as únicas classes que tem um pouco de... Que não tem nada de... Barbas, bigodes, etc. O Scout, ele... Ele também é a classe com a maior número de coisas que você pode ganhar. Ele tem 23. Ele é empatado com o Soldier. Sim, você pode ganhar hats, armas. Você pode ganhar 23 hats e armas pro Scout. E os caras... O Scout é a primeira classe pra ter três armas, três weapons, pra uma só um slot. Que são a Critacola, Bonk e a pistola. Todos pra segundo slot dele. Não teria sido o Spy, não? Ele não, ele foi a primeira. A segunda foi o Demoman. Não, é que o Spy, o update do Spy teve três relógios. Ou, dois relógios, mas adicionando o relógio original. É verdade. Oh, nossa. Então tem o Scout, o Demoman e o Spy. Na foto em grupo dos trailers Mita Team, o Scout é a única classe usando... Ah. O Scout é a única classe ofensiva usando o seu bastão. A arma melee. Durante o quadrinho da update do Mac, o Scout tenta impressionar Jessica. que é trabalhadora da Apple Store. E foi um feio, miserável. Resumindo, Scout narcisista. Isso. O quê? Narcisista. Scout é narcisista. Isso dá pra ver pelo trailer dele. Eu não sei o que é isso, mas tudo bem. Ele se acha o fodão, pronto. Na década de 50, as crianças geralmente faziam bonés dos chapéus dos seus pais. Isso pode ser uma referência de que o Spy e o Scout terem uma relação de pai e filho. Como vocês sabem, o Spy tem um hat que é uma fedora. Que é uma fedora que também é um chapéu. Tecnicamente, certo. O Scout foi a primeira classe a ganhar uma arma, tipo... Uma arma melee com uma função secundária. O Sandman, com sua bola. Um taco e uma bola. A única, não? Isso. E também tem o rumor de que o Scout ele ganha a sua velocidade do bom Coca-Cola. Porque tem tanto açúcar nele que é radioativo. Logo o Scout provavelmente vai morrer. Extrato, açúcar não é radioativo, tem substâncias radioativas dentro do bonk. Bote assim. Manja. Isso mesmo. E isso foi todo o nosso comentário sobre o Scout. Se você quer colocar alguma coisa sobre essa classe incrível... Incrível, ele é uma merda. Não é incrível. Eu odeio o Scout, é um filho da puta. A gente tá elogiando pra poder ganhar bônus. Não temos mais nada pra falar, então significa que acabamos essa parte aqui. Vamos agora para as... Discussão. Discussões. Puta, mais ainda. Discussão. Pode ir mais rápido. Discussão. Oh, yeah, girl. Eu descobri de onde que veio esse Oh, yeah, girl. Realmente. Vou mandar um vídeo. Na primeira parte da nossa discussão, vamos ter sobre cosplay de Team Fortress 2. O quê? Ai, isso mesmo, cosplay de Team Fortress 2. Quê? Cosplay. Ah, já vi. Ai, caralho, que coisa retardada. Eu juro que eu só vi um ou dois cosplays de Team Fortress 2 que foram bem feitos. Eu já vi um Scout negão, cara. O resto é mulher usando roupa de Scout. Você já viu a foto que postaram do que tem aquele soldier, aquele médico? Já vi. Você já viu os vídeos do YouTube com a galera cheia daquelas peças que tem de cosplay, babá, cheio de gente de TF2 e sei lá o quê? Não. Seguinte, um dia a VL se reúne e faz um cosplay geral de Team Fortress 2. Eu vou estar do quê? O Kakashi vai estar de Demoman, né? Claro. Você não é preto? Ele é preto, ele tem que ser. Ah, sim, gente, vocês perderam uma coisa muito épica. Sei que não tem cosplay, mas como tem o Kakashi é negro, ou seja, o Demoman. Tem um link muito pequeno, mas, tipo assim, foi sexta pra sábado de madrugada, o Paulo descobriu que o Kakashi não era negro, porque ele realmente achava que o Kakashi era negro. Meu Deus! Sinto inveja, Não. Eu ia saber que tava nele desde o começo, mas... Só que, tipo, o Paulo não sabia. E o Paulo teve uma revelação. Ele ficou muito triste. Ele ficou com o coração partido. E deu rage. Ficou... Caralho, você não é necro, mas o que é isso? Foi muito engraçado. Sem dúvida disso, mas... Pronto, voltamos. É sério, cara. Eu já sabia que a Kakashi não era negro. Sabia? Eu contei pra vocês que eu pensei que vocês não sabiam. Então, não. Porque o Strato também não sabia, não, é? Não sabia! Foi mal, Strato! Que triste! Strato com a fantasia do garoto! Feliz, Pedroca? Feliz? Ah, mas o Strato é um membro antigo, eu pensei que ele já sabia também. Feliz, Pedroca! Porra! Não, o Strato vai chorar. Não chore, Strato, o Kakashi ainda te ama. O quê? Eu não, tô chorando por causa que eu descasquei cebola. Tô trollado! Não, você que se fodeu, na verdade, samurai. Você que passou o tempo. Que merda, Strato, isso foi a maior merda que você disse na toda a sua vida. É. Bom, eu posso falar uma merda maior. E agora eu vou... Não, tá bom, chega, não quero. Ai, ai, ai. Não, essa aí, eu sou. Negro. Você é gay? Não. Ah, não, você não negro. Sabia. Essa parte do Black Power é. Assim. Que mentira. Não sou, não. Você tem um Black Power. Mas, vocês nunca viram o vídeo, não? Que ele usa um jacarezinho na mão? Que eu vi, caralho. Então, que ele tava falando da. Que ele tava reclamando da. Ah, festa... não! Cala a boca! Não! Chega! Uou, uou, o que estamos falando? Uou! Ah, verdade! Cosplay de Fortress 2. Bom, eu estava lembrando agora, me lembrando agora nos bons velhos tempos de que Cosplay de Fortress 2 é só diversão. Então, se você quiser fazer, se você for ridicularizado na sua casa, nos seus amigos, e eles nunca mais quiserem falar com você e considerarem você uma vergonha para a humanidade, não reclame comigo, tá? Tá bom? Tá? Legal! Entendi. Pedroca, Pedroca, eu tive uma ideia. Bora fazer um concurso de cosplay de Team Fortress 2. Quem for o mais ridículo e nos rir mais, ele ganha! Prêmio da ridicularidade, yeah. Wins! Imagina o Pedro cosplay de Pyro, cara. Ia ser sexy. Que nada, ia ser podre. Roupinha colante, meu filho, ia ser sexy. Exato! Que medo! Oh. Uou, eu podia ter dormido sem ouvir isso. Ai, mas você não vai. Ai, agora eu vou pensar agora, vou tentar dormir, vou olhar pro lado, né, vou ver ele lá, sorrindo, olhando pra mim. Mas, você nunca me viu, cara. Eu já. Lembra daquela foto? Ah, é, o Lollibol tá fudido. Lembra daquela pedra? Não sei, na explanaram? Cara, ai, esse cara tem que fazer cosplay de médico, cara. Cosplay de médico? Você fumou, comeu, cheirou? Cosplay de médico? Eu vou editar metade do que a gente falou agora pra fora. Meu Deus, cosplay de médico? O cara fumou, cheirou, cagou. Cara, você é nazista. Hã? Estamos falando de coisas erradas agora, então vamos passar agora para a próxima parte de nossa grande discussão, que já foi cortada na metade. Vamos falar agora sobre a entrevista. Temos múltiplas entrevistas com a Valve, e vamos falar sobre algumas delas. A primeira é que a Valve, uma entrevista sobre a Valve e a surpresa da Valve, a surpresa que elas gostam de fazer, de trollar todo mundo, sabe? Opa, erro. Porque você sabe, a Valve de lá e os jogos, né? É, eu acho que seria mais engraçado. Só... Quê? São os trolls felizes, isso que eu ia dizer. São os trolls felizes. É mais engraçado você não saber o que você vai ver agora, do que você saber o que você vai ver agora. Sentiram a minha falta? Não. Não. Não. Não. Que bom. Por causa que você... fica mais excitado, que nem Duke Nukem Forever. Ninguém sabia que ia ter Duke Nukem Forever. Que foi isso? Teve Duke Nukem Forever e todo mundo foi... Uou, what the fuck, legal, yay. Então surpresas são legais. Todo mundo adora surpresas. Oh, eu não. Como você não gosta de surpresa? Tem que ser uma surpresa boa. Se for uma surpresa ruim, tu fica com cara de espantado e triste. E emo. É verdade. Certo. Passando para a próxima entrevista, a Valve falou de 13 coisas que eles falharam. Ah, porra. Pô, coloca a mão na frente da boca, querido. A Valve falou em 13 coisas que eles falharam. Falaram do primeiro dia do Steam, primeiros dias do Team Fortress 2, Ricochete, Power Play. Eles estavam fazendo um RPG com fadas antes do... Oh, caralho! Do Left 4 Dead. Tava fazendo RPG com fadas. Que? Isso mesmo, tava fazendo RPG com fadas. Antes de fazerem o Left 4 Dead. Só que eles falaram, nossa, que ridícula isso. Vamos fazer alguma coisa melhor. E saiu Left 4 Dead. Que bom. Incrível, né? Próxima entrevista. Nossa, essa foi uma transição do mal. Imagina, né? A Zoe como uma fada. Ficou legal. Hello, hello, hello, hello. Eu arrumo aqui. Bom, passando para a terceira entrevista com a Valve. A Valve falando sobre as... Já tá na terceira? Ideias insanas. Pô, eu fui pegar um bônus. As ideias insanas que eles tiveram para o Portal 2. Opa! Altair, o meu, cadê o meu? Ótimo. Vou passar por fax. E vocês sabem o que eu estou falando. Eu sei, eu estou passando por fax já. Isso. Ah, bom. Continuando. A Valve falando das ideias malucas que eles tiveram para o Portal 2. Sabia que ia ter multiplayer competitivo em Portal 2? Ah, fudeu agora. Que bom que não teve. Nossa, ia ser como? Quem jogasse a pessoa no Portal primeiro ganhava? Eu acho que sim. Isso é meio ridículo. Ia ser muito ridículo. Imagine o lag nessas coisas, assim, engraçado. Verdade. E Portal 1. Mais ou menos assim. Passando para a próxima, que é a última entrevista que vamos cobrir agora. Temos mais entrevistas no link do show, nas notas do show, chequem elas. Que a Valve fala por que eles fariam um filme de Half-Life. Eu não quero ver um filme de Half-Life, eu quero ver um filme de Fortress 2. Isso seria foda. Eu quero Half-Life episódio 3, porra. Mas se tivesse filme de TF2, tinha que ser feito digitalmente, sem atores viados fazendo classe. Se o Strato tirar esse negócio do Gabe dançando... Do episódio 3 não vai ser delay de novo. Delay. Só foi delay, tá tudo mas a Valve tá fazendo dois Half-Life, vocês estão sabendo, né? Hã? É episódio 3 e Half-Life 3. Ai, meu Deus, não vou começar nisso de novo, tá? Não, só tô dizendo. Eu só vou falar que Team Fortress 2, se fosse um filme... Eu acho que Team Fortress 2 filme seria feito pela Pixar. Pixar, não, ia ficar muito gay. Não ia nada, você viu o Toy Story 3? Ia ficar gay, a pizza é gay. Que mentira, você viu o final de Toy Story 3? Não é de gay, cara, é de criança, mas não pode ser de criança, tem que ser violento. Não é de criança, a Pixar fez muitos filmes que tinha... Você viu Up? Up tinha sangue. Tinha sangue sim. Toy Story 3... Mas Up era algo pra crianças. Não era pra crianças. Sério? Era pra adultos também. Pra... Ou só porque o filme é animado, ixi, não quer dizer que é só pra crianças. Que coisa ridícula. Ai, se atualiza, século 21. Filme animado, se você é pra criança, já acabou faz muito tempo. Eu não falei que é pra criança, eu falei que se for feito pela Pixar... Pixar não, é estúdio de... Da onde que a Pixar é? Me fala aí, Strato, você que sabe essas coisas. Da Disney. Então, Disney. Não significa nada. Mas Disney é coisa de... Criança, você tem que manter a imagem de criança. Que mentira! Claro que não é mentira. Você vê o Up, todos esses filmes, é pra todas as audiências. O tipo, o 2 tem que ser pelo menos pra maiores de 14, 16 anos. Então tem que fazer pela Valve, meu filho. Up era pra maiores. Eu precisava pra maiores que 14, por violência animada. Sério? Que triste! O filme era triste. É. Não, que triste. Mas ele era triste. Sim, continuando, valeu. Para a próxima parte da discussão, vamos agora falar que o pessoal do Left 4 Dead 2 agora vão fazer um concurso. Yay! Em que você pode fazer um music video pra música do Midnight Riders, Save Me Some Sugar. Save me some sugar. De porra nenhuma. Don't take long. Eu adoro essa música. Save me some sugar. This won't take long. Queria entender porque minha mãe tá pegando tudo. Ah, entendemos, Strato. Strato, entendemos. Para. Não preciso cantar, cara. Então, Strato tá cantando? Vou embora, então. Continua. Então, tem links nas nossas notas do show pra vocês verem sobre esse concurso. Continua falando sobre Left 4 Dead. Vamos ser... Agora, o novo DLC de Left 4 Dead, The Sacrifice, vai começar o quadrinho no dia 14. Vocês perguntarem por que se chama sacrifício, porque alguém vai se sacrificar. Gato negão. Sim, vão prender eles em uma mesa e vão chamar o grande deus macaco, e o deus macaco vai comer sacrifício. Ai, eu amo macaco. Se tiver atualização... Vão botar defibrilador e o cara não vai morrer, ele vai ressuscitar depois. É, caralho, você acabou de estragar o sentido do sacrifício. Gente, você acabou. O Bill morre no final. Ah, não, sério? Tem certeza? Eu pensava. Vamos explicar de novo, pra quem entendeu. Eu pensava que era a Zoe que morria, cara. Obrigado por me iluminar. Vamos explicar pro pessoal que entendeu. O quadrinho que vai ser lançado no dia 14, ele vai explicar como é que o Bill morreu. Só que a DLC do Sacrifício, lançado em outubro, vai falar como é que você vai poder escrever. Você vai poder escrever a sua própria história de como foi a parte do sacrifício em si, entende? Basicamente, escolher quem vai se sacrificar. Isso, mas não vai afetar em nada, porque o Bill vai estar morto. É, exato. Por Bill. Por que mataram o Bill? Ele era meu personagem favorito. Não se preocupe, Bill, Bill Negão. Não é o Bill, é o tio Patins. É o tio Patins. Bando de escroto. Bill Negão. Não, é o Luiz aí, seu retardado. What? Negão é o Luiz. Certo. Continuando, vamos agora para... Servidor e feedback. Sim, eu tô fazendo a voz enquanto o Kakashi está fora. Ai, ai. Ó, corta pra música. Servidor e feedback. Quem, mano? Que merda. Isso mesmo. Feedback. Você vai fazer o feedback sem mim que eu vou almoçar agora. É, certo. E não temos muito mais o que falar sobre feedback, por causa que ninguém manda e-mail pra gente. E ninguém coloca um comentário no iTunes. Isso deixa eu muito triste. Boa. Se você não quer que o Estrado fique triste, vai lá e comente no iTunes e mande pra gente um e-mail. Próximo episódio a gente vai estar mudando de e-mail. Então preste muita atenção pro próximo episódio. Certo? Então vamos se fuder. Não já... mande as pessoas se fuder, cara. É legal. Feio. É errado. É errado, isso não, mesmo. Samurai eu sei que samurai eu faço educado. O tempo. Eu sei que eu faço o tempo todo, mas é errado. Vamos agora passar para a última parte do nosso incrível podcast, que é Enquete da Semana. O Enquete da Semana. Que todo mundo adora. Parece... Todo mundo gostou de Enquete da Semana, né? Eu não gostei. Se foda, você é fodido. Tá. Viu? No. Isso é feio, viu, Pedro? É feio não, fazer mas você... Não, mas você pode porque você eu conheço. Se não foi todo mundo gostou. Todo mundo gostou. Ninguém tá reclamando falando que é idiota. Todo mundo gostou de votar e achar as opiniões e tudo mais. Então, antes de a gente falar os resultados, vamos colocar mais uma vez no chat ao vivo, que você sempre pode jogar, entrar e conversar com todo mundo lá. Vamos colocar agora uma enquete e perguntando pra eles qual é seu mod favorito de Team Fortress 2. Ok. Vamos só agora colocar a enquete. E o vencedor foi... Calma, porra, espera. Você vai esperar, cara. Quem vai falar que vai ser o vencedor sou eu. Certo? Eu tô botando pressão, não tô vendo, não. Tô pra vencedor você falar... foi... É... Calma, não falem. Eu vou editar vocês pra fora. Eu não sei qual foi o vencedor. Tô botando pressão pra vocês deixar o meu momento mais divertido. Animal. Bom, vamos esperar o pessoal votar. Então votem aí, votem no chat. Enquanto isso eu vou cantar do Laboratório de Chester. Não, por favor, é Dexter, animal, que Chester. É que ele tava cantando The Wolf Chester. Chester é nome de... Mas o Peru queijo. Acaba com suas experiências. Ah, por favor, tá, partiu. Canta a Lady Gaga. Não! Baby diaper, what sick man sent babies to fight me? What sick man sent babies to fight me? What sick man sent babies to fight me? Tá bom, sua voz é muito linda. Os votos foram contados e agora eles vão ser adicionados à enquete do fórum. Enquete, você vai fazer. Que piada ridícula. Meu Deus. É mesmo esse gato, faz randomize agora no servidor? É, posso fazer. Se o servidor voltar online, eu faço. Alguém pode explicar o porquê do servidor tá off? Eu não tenho ideia. Não sei, nem eu. saiba. O que aconteceu? Esse gato que manja disso. Eu não sei o que aconteceu também. Eu fui hoje ver, não tava online. Mas acho que eu vou arrumar. Eu vou arrumar quando terminar aqui. Ah lá, voltou agora? Voltou. Yay, pessoal que tá online. Cara, eu vou brincar muito. Pessoal que eu vou... tá online antes de ir, fiquem aqui, seus putos. Porra. Que é assim, cara. Randomizer. Peraí, não, randomizer o caralho, randomizer é chato. Meu cu que é chato. Porra, randomizer é divertido pra porra. Eu não gosto, não. Eu gosto. É o pior de todos, pra mim. Baiano. Baianos não gostam de coisas randoms. Como não, cara? A gente gosta de acarajé. Acarajé é random. Acarajé é random? Claro que é. Meu Deus. Então baiano é random. Oh. Uau. Parabéns. Você pensou muito nisso. É claro. Pensei. Adicionando os votos da nossa enquete do chat aos votos da nossa enquete do fórum. Enquete. Vamos lá para os contagens de pontos. Em último lugar temos RMF Ability Pack. Empatado. Quem esperava por isso? Quem esperava por isso? Ninguém, sim, né? Ninguém. Todo mundo, porque de boa, ninguém só teve RMF uma vez no servidor, então. Eu tava sendo irônico, porra. Eu sei, mas eu estava não sendo. Seu chato. Bom, continuando. Opa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Em quinto lugar está Dodgeball. Ninguém jogou muito Dodgeball no nosso server. Mas nunca teve Dodgeball no nosso server. Mas em breve vamos ter Dodgeball. Bota voleibol também. Ah, não, Dodgeball mesmo. Tô não, é Dodgeball que é do Reflect, do Pyro. Em quarto lugar temos Crab Mod. O quê? O melhor de todos? Crab Mod é divertido, mas tem coisas melhores, Pedroca. Mas eu acho que todo mundo já sabe quem é o vencedor, mas não vou falar. Não, não, né? Fala. Em terceiro lugar, porque você nem é quem você pensa. Temos Zombie Fortress. Isso era previsível. Uma surpresa incrível, porque aconteceu que agora, nós, como vocês sabem, contamos os votos do chat. E os votos do chat mudaram tudo. Porque tivemos 4 votos para Randomizer e 2 votos para Prop Hunt. E uma reviravolta incrível, Randomizer está em primeiro lugar com 6 votos. Palmas! E Prop Hunt está com 5 votos embaixo dele, em segundo lugar. Não quer dizer que é ruim. Para um mod muito amado. Como vocês podem ver agora, o chat é muito influente no nosso... na nossa enquete semanal, e também é muito... E vocês podem interagir muito mais no nosso podcast se vocês estiverem ouvindo ao vivo. Não se esqueçam, domingos, 2h30 da tarde, entrem no nosso link. É 2h30, se ele começa 3h30. Calma. Continuando. Vamos agora para a próxima enquete dessa semana. E que essa enquete é... Se você pudesse ter um personagem de Team Fortress 2 como amigo, quem seria? Vocês podem entrar nela no fórum. E agora vamos colocar as nossas respostas. Bom, eu escolhi o Pyro, cara. O Pyro, eu acho que o Pyro... O Pyro é muito gostoso, velho. Não, não roube meu amigo não, seus bandos de filho da puta. Ele é meu. O Pyro, ele parece aquele ela. Cara... O Pyro parece aquele cara que vai te matar. Mas continuou ele parece foda também. Todo mundo acha que o Pyro é maluco, mas por dentro ele é só uma pessoa legal, mal compreendida por todos. Por isso que ele é gente ele boa. É um pônei, ele é um pônei. Ele é gostoso. É verdade, ele é um pônei. É um pônei. E outra... Por isso que o Pyro vai ser o melhor amigo de todos, porque ninguém sabe quem ele é, ou seja, ele pode ser quem você quiser. É mesmo, cara, o Engineer, ele faz bacon. Making bacon. Ou você podia ter um médico, quando você tivesse que lutar com alguém, o médico soltava o bacon. Você quer ter um soco na cara. Você quer ter um médico como amigo, você sabe que o médico ele vai usar o seu... Eu não. Eu tô falando que quem quisesse. O médico é sádico, ele ia cortar meu braço fora. Exatamente. Cara, você quer um experimentinho, eu só vou cortar seu bracinho. Ter o Heavy como amigo é legal, pra fazer sanduíche. Eu até escolhi o Heavy porque ele é gente boa, só que como ele acaba com meu estoque de comida em um dia fazendo sanduíches, eu não podia escolher ele. Bacon. Bom, não se esqueçam de visitar nosso fórum para votar na sua opção. Ela pode valer muito e no próximo episódio vamos escolher quem é o cara... Escreva por quê! Vote e escreva o porquê de você votar nele. Isso, vote e escreva o porquê, por causa que vai ajudar muito mais. do que vocês só escreverem. E agora, Stratofires com os créditos. Vamos entrar agora nos créditos. Eu não vou falar nada, por causa que, já que vocês não se lembram, o Kakashi vai falar agora tudo o que vocês têm que saber. E a gente vai ver ele cast pelo Pidroca, pelo Samurai, pelo Altair e pelo Lollipop. Não sei o que você na próxima semana. Bye! Cala a boca! Tá na hora de dizer tchau. E este foi mais um episódio do Avelicast. Todas as músicas usadas aqui pertencem a Valve, WeCreateStuff.com e Arthur S. Lyon. Não se esqueça de visitar avelclan.blogspot.com para ver as notas do show. Mande um e-mail para avelcast@avelclan.com.br. Deixe um comentário no iTunes ou no nosso fórum em avelclan.com.br/fórum. Falou! Vamos esperar um pouquinho pra ver se o samurai volta com o pãozinho dele. Que lindo pãozinho. Vamos lá. Esperar o samurai pegar o pão dele. Enquanto isso, eu vou contar a história do... Mexilhão feio. Não. Ele era tão feio que ele morreu. Sim. Acabou. Não, você conta errado. Eu vou contar a história do mexilhão feio. Aí todo mundo senta na frente de uma lareira queimando. Como é que foi ao som... Ao som de violões e mexilhões cantando ao fundo. Aí o contador de história olha pra você e diz: era uma vez um mexilhão feio. Ele era tão feio, mas tão feio que todo mundo morreu. Fim. Não tem tão feio na história. Tem sim. Tão feio. Só tem um tão feio. Você falou duas vezes. Era uma vez só. É pra deixar com emoção. Bom, como é que. Põe avatar nessa fogão, cara. Aqui onde? Ah, achei! Isso, vai botar renta. Ei. Agora eu vou contar a história do Grande Sushi. O Grande Sushi Cat estava andando na rua quando passou um carro e atropelou ele. Fim. Ai, que horror, coitado do Sushi. Tadinho do Sushi, você odeia ele. Ele morreu. Que pergunta burra. Boa. Tipo, ele morreu. Eu conheci um cara que foi atropelado e perdeu a perna. Ai, tá bom. Devido a pedidos, vou falar chiclete. Chá, chiclete.